ela é quase um universo e não cabe no seu mundinho. Diferente da idade, ela já é uma mulher. Não é um souvenir pra suprir seus caprichos. Eu acho que ela é muita areia pro seu caminhãozinho. Ela é quase um universo e não cabe no seu mundinho. Diferente da idade, ela já é uma mulher. Não é um souvenir pra suprir seus caprichos. Vai nas potocas desses moleques que andam contigo, que tu enche o peito pra chamar de brother e amigo. Enquanto eles no WhatsApp tão lá chavecando a mina, e tu aí achando que ela é tipo dona de esquina. Moleque igual a tu tem mesmo é que sofrer pra dar valor, se contentar com as donas banda do teu nível, moro? Ganhar na loteria de uma mina dessa te notar e ainda acha que tá no direito de esnobar. E esse papinho fraco de decepção, e que tem medo dela quebrar o seu coração. Assume que tu não quer nada, que tu só quer zoar, mas não ilude que é pra tu não se queimar. Só acho que ela é muita areia pro seu caminhãozinho. Ela é quase um universo e não cabe no seu mundinho. Diferente da idade, ela já é uma mulher. Não é um souvenir pra suprir seus caprichos. Só acho que ela é muita areia pro seu caminhãozinho. Ela é quase um universo e não cabe no seu mundinho. Diferente da idade, ela já é uma mulher. Não é um souvenir pra suprir seus caprichos. Só acho que no fim das contas não é ela, é você. Que não é homem suficiente, ainda não tem proceder. Relacionamento ainda é coisa de adulto, e com certeza isso ainda não faz parte do seu mundo. Trocando qualidade por quantidade e amor por prazer. Na ilusão que vai ser sempre assim, não vai envelhecer. Deixa pra amanhã que vem e faz hoje o que tu não fez. Depois não adianta reclamar que perdeu a vez. É tipo ter banquete em casa e sair pra rua. Comer churrasquinho de gato é burrice pura. Fazer o que se a gente fala e nego não escuta. Trocando mulher de verdade por amor de... Só acho que ela é muita areia pro seu caminhãozinho. Ela é quase um universo e não cabe no seu mundinho.